Bem, amigo de triagem, vamos voltando agora então para o nosso último bloco, né? O bloco das perguntas e das apostas. Hoje tivemos bastante perguntas hoje, né? Vamos começar. Eu vou começar até por um canal diferente aqui, ó, uma novidade para nós aqui, mas é um aplicativo aí que faz muito sucesso. Aí vou começar pela pergunta do WhatsApp, né? O WhatsApp, o Guilherme mandou a pergunta dele para mim via WhatsApp hoje. O Guilherme Gor Martin, ele não mandou nem por e-mail, nem por lugar nenhum, foi por WhatsApp mesmo. Então, já começando já as primeiras perguntas aqui, né? Ele fala assim: a Ford está apresentando deficiências nas performances em ritmo de corrida. Isso pode ser um fator ou ela pode melhorar em circuitos de menor milhagem? Elião? Então, como a gente falou nos outros blocos, né, início do campeonato ainda, o pessoal está desenvolvendo equipamento e depois a mudança de regras, né? Vamos aguardar, né? Eu acho que a gente vai ter Phoenix, né, Martins, daqui algumas semanas Bristol, que são pistas menores, né? A gente pode ter uma outra configuração das coisas. A verdade é que os carros da Chevrolet estão bem à frente da Ford. Eu tenho que falar que a Chevrolet esse ano tá muito bem. A Toyota tá um pouco para trás. A Toyota ano passado teve uma vitória só apenas, né? Aquela vitória do Kyle Busch. Eu acho que teve uma vitória com o Denny Hamlin, né, Leão? Duas, o Hamlin, É, quantas que foi tem em Talladega, a última da o Hamlin Talladega e o Kyle Busch. Kyle Busch foi em Fontana. Fontana. Isso mesmo. Fontana. As duas vitórias não em condição normal, assim. Não em condições. Não em condições normais. Não, a corrida que o cara dominou realmente, um Toyota. Então, assim, eu vejo que a Ford está um passo à frente da Toyota, que a Toyota, para mim, está decadente. Mais interessante da Toyota, né, decadência ou não, decadências à parte, a Toyota chegou em Homer para lutar pelo título com o Denny Hamlin. Mas isso aí é outra história. Eu vejo que a Ford apresenta assim problemas, né, de performance. A Ford realmente não vem muito bem. A Ford tá precisando aí de uma potência a mais aí. Quem sabe talvez nas corridas menores aí. Daqui a pouco vai vir Marshall, né? Daqui a pouco vem Bristol, Richmond, né, tipo, Kansas, que é apesar de ser um oval de uma milha e meia aí, mas é um oval um tratado diferente e pode proporcionar corridas melhores aí para os Fords aí. Né? Lembrando que nós falamos aqui, para mim ainda penso que ainda consegue se sobressair à frente das outras equipes, porque o resto está uma decadência, a Ford realmente está com problemas. A segunda pergunta dele, Elão, é assim, ó, em relação ao Smoke, se caso ele finalizar a carreira, isso pode ser um fator para a renovação da Danica e a operação do 14 fechar? Ou a Mobi 1 pode colocar outro piloto e qual seria a aposta? Elião? Ah, o Tony, eu acho que não vai parar até 2017, eu acho. Encerrar a carreira, não. Como falei, ele não está muito bem, mas também não é caso de aposentar ele. Aí ele fala que também é. Eu, na minha opinião, né? Eu acabo de. Tô vendo aqui, ó. Não tem nada a ver, tá? Tô vendo aqui no Twitter aqui, o Big Brother tá vencendo o Ibope com 20 pontos. Isso que eu chamo de besteira nacional, e ainda tem gente que insiste em assistir uma porcaria dessa. É só que não, é bom lembrar que é uma franquia internacional, né? Não, Os pelo amor de Deus, gente, Estados parar Unidos com. tem, todo lugar tem esse tipo de entretenimento. Mas voltando aqui ao Tony Stewart e a Danica Patrick, eu acho que a Goldette pode até não retornar com ela no ano que vem, mas ela não vai ter dificuldade de arrumar patrocinador, não sendo na Stuart Haas, com certeza em outra equipe, uma Richard Childress da vida ali, e outros lugares aí, o pessoal aceitaria ela de braços abertos, porque ela atrai mídia, atrai patrocinadores. Bom, na minha opinião, para mim, o Tony Stewart não para de uma vez, né? Ele, por mais que tudo pode acontecer contra aí, pro Tony Stewart aí, a maré possa remar contra ele aí, eu penso que o Tony Stewart deva ficar mais uns 2, 3 anos aí. Se ele começar a andar muito mal mesmo, aí eu creio que ele para e vai fazer o amor da vida dele, que é o som do sprint car, ou até virar dono de equipe aí, sei lá, Tony Stewart, eu falo quando virar dono é assumir o papel de dono mesmo, que hoje ele tem a parceria aí, mas ele não assume o papel de dono, porque ele corre, né? Então eu creio que talvez ele assuma esse papel de dono aí, ser aquele cara, o tipo, o Joe Gibbs aí, seu Jack Roush e tal, o dono ele olhando ali por detrás das cortinas aí, como tá a corrida, como tá os seus pilotos. Em Eu até acho, relação. Léo, desculpa, eu até, só terminando de smoke, né, para encerrar, né, minha parte, eu acho que mesmo quando ele não parar de competir em tempo integral, assim vai aparecer na Daytona 500, assim como era o Indy Ford antigamente, né, ele não competia em tempo integral, mas aparecia na Indy de vez em quando, em, né, algumas provas, né. Bom, para mim, em relação à Danica Patrick, eu creio que a Danica Patrick, o ciclo dela está terminando. Não conseguiu emplacar ainda, não conseguiu vencer. Ainda faz corridas problemáticas ainda, Danica Patrick. A grande esperança é sempre vê-la andando bem em Daytona ou em Talladega, né? Mas mesmo assim isso não vem acontecendo nos últimos anos aí. Eu creio que o ciclo da Danica Patrick na NASCAR também deva estar por fim aí e que logo ela deva voltar para IndyCar ou arrumar uma outra categoria para correr. Mas tá, pra mim tá ficando estreito já pra Danica Patrick aí. Daqui a pouco a Goldelli vai encher o saco e vai mandar ela pra algum lugar que não seja o carro 14, o perdão, o carro 10 da Stewart Haas Racing. Essa é a minha opinião. Aí o Guilherme aqui fala aqui, pergunta sobre. Põe aqui. O que podemos até o momento perceber como mudança da potência, Leão? Sim, Léo. Queria saber sobre a mudança da potência dos Isso. motores. Quantas mudanças da potência do carro? E o que que podemos perceber de diferente? Olha, Léo, em relação, eu não sei a planta, né? Mas o recorde do qualife em Las Vegas foi pulverizado, né? Eu acho que é mais a questão aerodinâmica, né? Em outras provas, mesmo com todo o domínio do Kevin Harvick, em Atlanta, eu vi muitas trocas de liderança, né? Eu não sei, me parece que o desempenho do equipamento ainda não está tão equilibrado como poderia estar, né? Mas a gente vê muitas trocas de liderança, para mim continua como estava, né? Não sei. A diferença, apesar de ser relativamente alta, cerca de 100 cavalos aí, a grosso modo 100 cavalos, eu creio que essa, na linha da curva do motor de torque, não seja essa perca não seja tão notada aí, não. Então, assim, explicando de uma maneira mais fácil de se entender, essa potência que foi cortada não vem fazendo a diferença. E para compensar essa potência perdida, foi feito um pacote aerodinâmico que o carro ficaria um pouco mais solto, o carro ficaria um pouco mais limpo. Então ele conseguiria até atingir boas velocidades. Tipo, aí pensando que o carro ficaria amarrado com pouca potência de motor. E não foi isso que aconteceu. Vem acontecendo no modo ao contrário aí. Mas então eu creio que realmente foi um tiro certeiro da NASCAR aí, conseguiu diminuir a potência. Mas os carros continuam muito bem aí. Dá para ver realmente que às vezes a potência até falta, mas é compensado pelo pacote aerodinâmico para 2015, que foi muito bem acertado aí pelos engenheiros aí. Bom, Leon, essas foram as três perguntas do Guilherme Gormartin, que fez via WhatsApp. E depois eu passo até o número do meu WhatsApp, quem quiser adicionar e fazer pergunta por lá, fica à vontade. Bom, vamos para a pergunta. Léo, só Oi. falar, o meu não posso porque o meu celular é velho, né? E aí já viu, né? Tá toda hora chamando, aí acaba a bateria, né? Aí já viu. Ih, aí é um problema. Assim. O meu também não. O meu é mais novo. Mas mesmo assim, é mais novo também. Eu troquei celular. Eu tinha um celular, fazia 6 anos que eu tinha um celular. Aí eu troquei um celular agora também. Esse aqui deve ficar mais uns 6 anos com ele também. Bom, tem uma pergunta aqui, pessoal, no, na nossa página. Do podcast Rewind, né? O nosso amigo Camila William. Nós não sabemos se é a Camila ou se é o William, mas tenho certeza que é o William, né? Nós já até comentamos sobre isso. Pergunta assim: por onde anda o Dylan Kwiatkowski? É um nome difícil de falar, rapaz. O Pedro deu ele como futuro na Nascar. Será que não vingou? Abraço para todos vocês pelo ótimo podcast. Obrigado, Camila William, pelo elogio aí do podcast aí. Um forte abraço para você também. E o Elião vai falar sobre o Dylan. Então, ele ainda está sob contrato com a Ganassi, né? Como também eu não sei se foi desculpa, né, que a Harry Scott deu, né? Mas a Rockstar não seguiu ele durante essa temporada. Ele está programado para fazer provas com o carro da Harry Scott, né? Mas não tem nada definido, já que o Brandon Paul trouxe patrocínio e vai estar dividindo o carro do Larson. Eventualmente, ele não pode aparecer em alguma prova, mas não tem nada certo, né? Mas ele estaria programado para competir esse ano pela Harry Scott, né? Ele estava em Las Vegas até, né? No Twitter lá, ele até parabenizou o Brennan, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer com o Dylan, né? E lembrando que vários pilotos, né, ficaram a pé aí e depois conseguiram carona. O próprio Brad Moffitt é um, né? Porque ele estava chutando lá ano passado e esse ano apareceu muito bem na equipe de Michael Woffe e agora na Front Row, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Dylan, né? Eu acho que era um grande talento para correr na Truck Series, ou até na Xfinity de algum desses times menores, né? Com o time do John Rostall aí. Ó, a Pietra chegou aqui. Então, para mim, eu vou falar, mas você sabe, mais ou menos sabe a minha opinião, né? Para mim, o cara não deu o resultado esperado, chegou como super promessa. Eu tenho comigo algo seguinte: o cara, quando chega como super promessa, ele tem que resolver, entendeu? É como numa empresa. Numa empresa você contrata um cara a preço de ouro, ou você tem lá o João, o Zezinho e o Pedro. Aí você vai e contrata um Mário, né? E você faz assim: não, a gente vai estar tá contratando o Mário, que o Mário vai resolver todos os nossos problemas. Né? Então, tipo assim, você coloca toda aquela confiança no Mário, que o Mário vai realmente resolver. Então, quando o cara chega a preço de ouro, o cara chega num time aí como promessa aí, como um futuro aí, né? Porque só porque fez boas corridas passadas aí, o histórico é muito importante, né? Lógico, mas eu creio que o piloto não pode chegar aí com toda essa bola alta aí, tem que ser um pouco chegar um pouco mais na humildade aí. E que, na minha opinião, ele deveria ter seguido os passos que vem o pessoal vem seguindo aí, faz a KN, participa de algumas corridas da Arca, por correr em circuito similar de uma mini meia, que a própria NASCAR utiliza, né? Depois que fez essa adaptação aí de KN aí e Arca para pegar pistas maiores, passa para Truck Series, faz um ano forte de Truck Series, 2 anos forte. É, então vem assim, crescendo devagar, com o tempo, tudo na sua hora, tudo no seu tempo. E não fazer o que aconteceu, só porque o moleque foi lá bicampeão, venceu um título, depois caiu, foi para outra série, venceu, foi campeão. E já jogar o moleque na Xfinity Series aí, full time, um ano aí pro cara aprender. Na minha opinião, ele sentou numa cadeira elétrica, né? Eu tenho que também tirar um pouco desse peso do Dylan aí. Ele sentou numa cadeira elétrica e que mal ele sabia o que esperava o ano dele. Não vejo ele como o cara, o futuro da NASCAR, o Dylan, né? Não vejo ele. Diferente quando eu vi o Keselowski sentando e resolvendo. Não vejo o Dylan sentando um carro resolvendo. Diferente quando eu vejo o Kyle Larson também até que senta no carro e resolve. E não vejo o Dylan fazendo isso também. Eu creio que o Dylan, se ele continuar aí, ele vai ser um piloto a ser lapidado. Pode até ter realmente um talento aí, mas o talento dele tem que ser lapidado aí, que está muito bem escondido esse talento dele aí. Então, precisa encontrar esse talento aí pro Dylan aí. Só que não pode esperar muito não, porque os anos vão passando e o tempo vai se perdendo. E aquele famoso lead time aí acaba deixando tudo para trás aí e acaba se perdendo tempo, e vai ser apenas o Dylan Kwiatkowski, que foi bicampeão da KN, que correu uma fez uma temporada na Xfinity Series e acabou dando certo e ficou por isso mesmo. Então eu creio que Ele precisa se ajeitar um cantinho aí, ajeitar um time aí, correr, fazer boas corridas, porque, como eu sempre falei, estar dentro do carro é muito importante, dentro do truque é muito importante para juntar milha. O piloto precisa de milha, precisa juntar experiência, precisa juntar conhecimento de carro, conhecimento do equipamento, conhecimento de pista, e isso o Dylan já começa a perder já logo nesse começo de 2015 aí. O problema dele, Léo, só terminando rapidão, ele foi campeão da Can-Am West, né? Ganhou a Can-Am Pro Series, correu duas provas na Arca lá e barbarizou. Eu acho que deveriam ter feito um programa similar ao que a gente está vendo com o Dani Soares. Correu a temporada completa na Xfinity e algumas provas na Camping World Truck Series, né? Para mim foi uma falha ali no, na programação da Ganassi, que é bom lembrar que quando até o próprio Larson apareceu. Se bem que o Larson é mais velho que o Dylan, quando o Larson apareceu, eu já tinha feito quatro largadas na Truck. E o Larson só subiu para a Xfinity por causa das atuações dele na Truck Series. Se ele tivesse ido mal assim, provavelmente ele não teria conquistado aquela vaga. E é bom lembrar uma coisa, né, Léo? Depois da crise ali, nós ficamos algum tempo sem ter pilotos vindos de séries menores, né? Como da KN Pro direto para a Xfinity, né? Foi o Larson praticamente ali que inaugurou, né? A gente tava vendo muita gente indo para Truck Series e aí indo para Xfinity, né? O meu problema foi falha no planejamento, né? E não deu certo, né? Eu acho que, tipo, a falha também foi do patrocinador da Ganassi de não bancar ele numa segunda temporada. Também teve o problema da Turner Scott, que teve a divisão dos proprietários lá também. Foram vários fatores, não foi só um fator. Eu acho que ele tem bastante talento. E nós temos vários exemplos do grid de pilotos que perderam e que perderam chances e deram a volta por cima e hoje competem em tempo integral. Como eu falei, na NASCAR, a lógica das coisas é um pouco diferente dos automóveis europeus, por exemplo, que o cara compete uma temporada mal numa GP2 da vida e já era, já está acabado lá, e lá não. Tem como a pessoa estar tá a volta por cima. Eu acho que o Dylan tem talento, é só ter calma, só ter tranquilidade. Se aparecer a chance, ele reaproveitar. Mas começando lá de baixo. Por isso que eu citei o time do John Westall. Bela? Vamos para a próxima pergunta, né? Próxima pergunta, opa, vamos lá. Realmente tudo tem o seu tempo aí e quem sabe ele volta a andar super bem aí. Mas que boas corridas, um carro forte, boas corridas na Xfinity Series e lutar pelo título da Truck Series seria uma ótima opção. Isso aí seria. Bom, vamos então para o Loucos por NASCAR, lá no grupo, um grupo que sempre está junto com a gente aí, um grupo muito grande aí. Que é comandado pelo meu Ricardo Figueroa, né, que para nós ele é o dono do grupo. Mas ele disse que não. Não sei. Enquanto essa dúvida fica no ar aí, nós continuamos aqui. O Doug Neri pergunta, meu amigo Hélio Lima, o que está acontecendo com o Briffle? Falamos dele, hein? Só decepção em suas atuações desde o ano passado, mesmo se classificando para o Chase. Tudo bem que a Roush não está bem na sprint, mas o Biffle, complicado. Volta Mike Martin. Elião? A culpa da situação da Roush não é do Greg Biffle, é de todo o esquema que o Jack Roush vem fazendo nos últimos anos, né? O modelo de negócio, com os patrocinadores, a maneira como ele mal administrou com o Cal Edwards, como ele fez o Matt Kenseth ficar sem patrocinador, né? Lá em 2012, mesmo ganhando uma Daytona 500, eu lembro, né? Quando o Chase foi fechado, a Alps queria patrocinar o Cal Edwards, a Best Buy lá que patrocinava o Matt Kenseth queria ir para o Cal Edwards. E acabou prejudicando os próprios pilotos, né? Como o próprio Kenseth perdeu o Kenseth, aí com o tempo o Edwards também caiu o seu desempenho, né? Foi 2013, né? Que ele nem foi pro Chase, né? Aí o Biffle sempre Foi, vencendo uma corrida ou 2013. outra aqui. Ele tava, o Greg Biffle ele faz o trabalho dele. Como o Léo até brinca, né? O piloto da Arroz Doce é um cara se tiver equipamento vencedor ele vai brigar por vitória e vai vencer. O grande problema da Roush para mim, como eu falei no último programa, tá na questão de ter um outro piloto top, sei lá, um Denny Hamlin da vida numa quarta operação, ou nessa operação 6 aí, que é do Trevor Denny, mas eu vejo com satisfação o que eles estão tentando fazer na Xfinity Series, né? Com quatro times ali, um piloto experiente, mesmo que contestado, né? três jovens pilotos, né? O Bubba Wallace aí, que é tão badalado e tá, mostrou muito, começou muito bem o ano. O Chris Buescher, que é um piloto que tem muito futuro. Eu acho que em 2 anos a Roush pode retornar ao lugar dela. Mas eu acho que o Léo vai concordar comigo, e você vai concordar, que falta um outro piloto top ali, um cara do nível de um Denny Hamlin, de um Kyle Busch. E a saída do Edwards para mim também foi porque, tipo, quando você fica muito tempo numa empresa, num lugar, acaba desgastando, né? Eu acho que foi bom pro Edwards, foi muito. Poderia ser bom pra Roush se ela tivesse alguém do mesmo nível, né? Em outro time. A gente vê o Kevin Harvick, né? O Ryan Newman, vários pilotos que trocaram de casa após anos e que se deram muito bem. Eu acho que a Roush falhou em não tentar trazer alguém de fora, né? Não sei quem desse nível estaria livre para ir para lá. Bom, Leonardo? vamos lá então, Elião. Segunda pergunta aqui, eu já estava lendo aqui, ó. Só para falar do Biffle, complementar aqui um pouquinho aqui, tá? Falei bastante. O Biffle todo ano ele vence uma corrida e todo ano ele faz um ano um pouco mais que mais ou menos, tipo, um ano aí 70, 65% vai o Greg Biffle. E o tempo está passando e já ouvi falar, já li já essa notícia aí, que a vida dele deva ser mais, pelo menos mais 3 anos aí na Sprint Cup aí, o Greg Biffle. Então, assim, creio que as coisas devam se acertar e tudo dê certo aí por fazer pelo menos um ano digno aí, né? Porque o ano passado, apesar de ter ido pro Chase, foi um ano muito ruim para Roush. Eu creio que a Roush dê essa virada de mesa aí nas próximas corridas aí. Aí eu já estava lendo outra pergunta aqui, uma pergunta do a outra segunda pergunta dele, ele fala assim, uma pergunta que eu fiz na semana passada, porém a fiz muito tarde e por isso não deu tempo de ir concluir no podcast. Pelo desempenho do Chris Busch na Xfinity, ele merece menos um ou dois ou duas pelo menos uma ou duas corridas na Sprint esse ano. Acho que ele está indo bem, diferente do James Buescher, que acabou voltando para a Truck Series. Elião. Então, eu diria que o Chris Buescher, caso confirme as expectativas, se mostrar bastante consistência durante o ano, pode até ser um nome para essa quarta operação da Roush, ou até para substituir o Stenhouse Jr. Trevor Bayne. Eu não sei, né? Eu acho que, como eu falei, a Roush acho que precisa de uma quarta operação, mas um piloto top, alguém que chegue um patrocinador novo, que abra uma estrutura nova, que dê um novo horizonte. Esses meninos aí eu vejo ou substituindo o Biffle, ou então no lugar do Stenhouse, do Trevor Bayne, eu acho que não sai nos próximos 2 anos. Mas quem sabe até um Super Speedway, né, Léo? Não seria ruim ver um quarto carro da Roush. Eu não sei, porque tipo, o Buescher, eu tenho muita expectativa em cima dele, mas ainda é cedo, né? Como eu estou falando cedo para julgar alguns pilotos. É cedo para você ter glorificar outros, né, Léo? Se eu fosse a Roush, eu mudava de montadora, mudava para Chevrolet e contrataria o Jeff Gordon para fazer part-time ano que vem no 46. Ó, essa especulação foi braba, hein? Mas especula-se o Jeff Gordon correr com 46. Bom, a próxima pergunta é do Douglas Vieira. Ele fala assim: Olá, amigos, por que o Kevin Harvick é disparado o melhor piloto da Haas? Para mim, ele sempre foi um ótimo piloto, mas nunca tão avassalador como está sendo. O seu Crotiff é bom. O seu Crotiff é muito bom. Aí, em relação aos outros da própria equipe. Fico impressionado com o Tony Stewart está arrastando na pista. O cara é tricampeão da categoria. Para mim, a equipe 4 é o melhor carro da NASCAR. A Hendrick vai precisar trabalhar muito para ganhar dele, principalmente o 88 e 48, porque não acredito no Gordon e nem no Casey Kane. Que novidade, o cara botou fé no Casey Kane, né? Quem põe fé no Casey Kane para ser campeão? Elião. Então, como eu citei mais cedo, né? o Rodney e o Hart que casaram certinho, né? Às vezes, tipo, rola química, né? Como ele veio nessa estrutura, né? O pacote de patrocinadores novo, né? Acho que só ficou a Outback, né? Que já era dessa operação, né? Quando o piloto era o Ryan Newman, né? Começaram praticamente do zero. Um pacote de chassis bom, sempre brigando por vitória. Tem todo um trabalho, uma logística que planejaram, que está dando certo ali, bem superior aos seus adversários, né? Seus companheiros, perdão. Como eu falei agora há pouco, eu gostaria de ver o Tony Stewart como chefe de mecânicos ou em uma outra situação, porque eu acredito que tem total chance de vencer provas, né? A competitividade dele é inegável, né? Com certeza, Leão. Bom, o Kevin Harvick realmente está muito, muito bem aí nos últimos anos aí, fazendo boas corridas aí, o Kevin Harvick, e realmente ele é o melhor piloto da Haas, sim, de longe mesmo. Kurt Stewart e Danica, aí tem um abismo gigantesco, um abismo sem fim, e depois vem o Kevin Harvick. Realmente é de se impressionar o Kevin Harvick aí. Falando dos Carl Schiff, o Ordner Stewart realmente é muito bom. É o melhor para mim deles todos ali. Para mim é o melhor aí. E só complementando aqui o que você falou, que o 4 precisa melhorar. O 4 precisa melhorar para os entes que não conseguir alcançar eles. Então eu tô com você aí mesmo. Eu acho que vai ser mais um ano duro aí para a equipe da Hendrick aí querer parar esse carro 4 aí do Kevin Harvick. Elion, próxima pergunta. A próxima pergunta é do Lucas Shirley. Como vocês avaliam o desempenho do David Reagan no 18? Um abraço a todos os amigos do senhor. Abração para você também, Lucas. Elion. Então, vem terminando as corridas, né? Volto atrás, né? Como eu citei durante o bloco da Sprint Cup, né? Terminou só uma posição à frente do David Island, né? Eu não sei, eu acho que o Reagan tá no lucro, né? Talvez ele nem estaria se classificando com o carro 4, né? Mas se ele conseguir boas atuações, terminar no top 10, top 5, pode arrumar alguma coisa interessante para o ano que vem. Mas como um poste que eu fiz, né, é a segunda chance dele, ele tem que aproveitar, né? Mas só de terminar as provas e não se envolvendo em confusão, eu acho que já é um bom trabalho. Leão, vamos a alguns números engraçados aqui. Em Daytona, o carro 18 terminou em 18º. 18. E o carro 18 em Atlanta terminou em 18, 18º também. E nesse final de semana, o David Reagan terminou em 16º. Então, assim, o David Reagan está fazendo ali corrida honesta ali, tá sendo honesto mesmo, não está fazendo nada de espetacular, David Reagan. Fez até uma boa corrida em Atlanta. Ele chegou a andar ali no top 10 ali, namorou top 15 ali, né? Até terminou no top 20 ali. Então ele chegou assim a namorar o David Reagan ali, ó, alguma coisa melhor aí, mas ele não conseguiu não. Mas eu creio que pelo menos se ele chegar até Daytona lá, quem sabe em Daytona ele não consiga dar o pulo aí, o David Reagan. Próxima pergunta, Elião, é do Rômulo Baroni. Ele faz duas perguntas, tá? Como vocês avaliam a temporada do Edinho Almendigo até agora? Elião? Sensacional, né? Eu não lembro agora a posição dele em Daytona, né? Só que ele conseguiu o top 10 em Atlanta, agora de novo, né? Equipamento vindo da garagem de Richard Childress está fazendo valer o investimento das equipes, né? Acho que é um postulante ao Chase, né? Lembrando que com a ida do Ambrose para a Austrália, né? E com o Kyle Busch fora e o Kurt Busch, a gente sabe-se lá Deus quando ele volta. Buchão e Buchinho são dois pilotos muito bons em road courses, principalmente Watkins Glen, né, Léo? Fica ótimo pro AJ, as chances dele aumentam de uma maneira bastante interessante. Leon, vamos aos números aqui do Edinho, tá? O AJ, ele foi 20º em Daytona, foi top team e foi dois top team, né? Sétimo e sexto. Atlanta, sétimo e sexto em Las Vegas aí. Um excelente resultado para o Edinho Mendigan aí, mostrando que o final do ano passado ele continua com o mesmo ritmo de trabalho aí, o Edinho Mendigan. Parabéns aí, o Edinho. Outra pergunta do Romulo é o seguinte: vocês acham que o Matt Truex Jr. e a Furniture Row manterão o pique durante toda a temporada regular, principalmente no Chase, ou terão queda? Elião? Assim como o Almendinger, tem um trabalho sendo feito, né? A equipe Fronturo, né? Terceiro ano investindo forte, um piloto de nome, né? O Kurt Busch, 2013, ano passado não deu certo, mas esse ano com o Trucks eles encontraram a receita. Eu acredito que o Trucks vai passar perto de uma vitória nas próximas semanas, mas assim como o Dinger, somar pontos é fundamental para eles terem alguma chance de classificar para o Chase, né? Na minha opinião, é uma equipe com recurso um pouco limitado. Eu lembro quando o Kurt Busch esteve por lá, né? Acabou levando esse carro 78 pro Chase aí. Mas assim, é uma equipe com recurso muito limitado, então ela não vai conseguir dar fôlego direto, injetar fôlego ali para esse carro 78 sempre continuar equilibrado como tá. Então eu creio que durante uma certa época do campeonato aí, eles vão olhar pelo lado financeiro aí e vão acabar tirando um pouco o pé aí com as coisas nesse carro 78 aí. Se bem que até agora tudo flui bem, né? Então, Mas uma coisa continuar muito. fazendo boas corridas, continua ganhando bastante dinheiro e consegue manter o ritmo aí. Elião. Desculpa, Léo. Mas uma coisa muito importante, né, Léo? Se ele conseguir uma vitória logo, ou esses bons resultados, o importante para esses times médios é não ter abandonos, não ter DNFs, porque o Ryan Newman mostrou no passado que é possível chegar longe no Chase. Se o Martin Truex vencer uma das próximas quatro provas, a equipe já vai poder tirar o pé, né? E se programar para as 10 provas finais do Chase, que a gente viu a métrica, como que funciona. Esse novo regulamento dá chance a times menores de chegar com chances, porque antigamente era o quê, né, Léo? Você tinha que estar naquele sprint a temporada regular inteira, né? E do Chase lá, pontos corridos ali, né? 10 provas ali. No total, agora não, com esses sprints aí, existe maneira de você terminar sem um top 15 e estar na briga. Elião, a próxima e última pergunta do José Alberto Figueiredo. Ele pergunta do Stenhouse Jr. Ele fala assim: não vai acontecer na sprint ou está sendo vítima da má fase? Ele colocou meio estranho aqui, não dá para entender aqui, mas ele pergunta: o Stenhouse não vai acontecer na sprint ou não está se, ou está sendo vítima na má fase da Roush? Hello. Como já se tem outro programa, para mim o problema do Stenhouse Jr. na pista começa com o D e termina com o K. E eu acho que desde quando ele começou esse relacionamento aí, eu acho que ele meio que perdeu o foco, não sei, não se adaptou direito na equipe, né? Eu vejo com tristeza, porque o Stenhouse Jr. é um piloto que pode não ser o cara mais consistente do mundo, mas ele sabe vencer corrida se ele tiver um equipamento bom, principalmente naquele sprint. É um cara que sabe aproveitar a oportunidade de vencer provas. Como a gente estava conversando, né, talvez uma chance para ele seja em Talladega, né, ou Daytona em julho, mas fora isso, eu me surpreenderia se o Rick melhorasse assim de uma maneira relevante, né? Eu acho que caso ele não melhore, tem o pessoal vindo na Xfinity Series. É duro falar isso. Ou até talvez, né, Léo, possa ser que ele saia da Roush em alguns anos e vá dar certo em outro time, né? Não sei, eu me decepcionei muito com o Stenhouse, eu esperava mais dele. Oh, depois que ele assumiu esse namoro aí, parece que as coisas começaram a desandar e que ele tá mais preocupado em capeteca do que com o volante, né? Então, o desempenho dele aí vem sendo um pouco ruim, boca abaixo aí do Stenhouse Jr. Até mesmo pelos títulos na pelo título na Os dois? é então pelos títulos, né, na Xfinity Series. Fazer as coisas mexendo aqui no computador é uma porcaria. E não foram só os títulos, né, Léo? Ele venceu provas em cima dos caras da Então. Sprint Cup. Foi o que a Vale diferenciou o Giro, O que que venceu na, sacramentou. o Giro venceu na regularidade. O Stenhouse não, ele venceu provas em cima do Keselowski, do Harvick e do Kyle Busch com um equipamento inferior, né? Foi o que, aproveitando um Sacramentou pouquinho aí mais. o título dele, né? É, Validou o título. cavalizou, né, Léo? Valeu até mais que o título, né? Peitando o Cal Edwards no 60, lá que era aquele carro apelão, como você diz, né? Enfim. Então, aí eu creio que assim, o Stenhouse, se ele continuar a ficar muito aí, perder muito tempo aí, ele precisa ir para outros ares aí, mudar de equipe, mudar de montadora, quem sabe ir para uma. Eu penso que se ele sair de onde que ele tá, para ir para uma RPM ou uma MWR, né? A Pô, da Michael. Joe Gibbs mesmo, né, Léo? Que pega todos os É. caras da Roush, né? Vai Os sair. nomes Eu, são. pra mim, se ele sair de onde que ele tá, pra ir pra uma equipe lateral aí, ele vai ficar no mesmo lugar. Fica onde que tá, né? Ou vai pra O Gibbs. Michael Walker da vida ia ser bom pra ele, né? Ou vai pra Gibbs. A Gibbs daqui a pouco manda embora o Denny Hill e contrata É. o Trevor Bayne e o Stenhouse Jr. também. E mais um aí. Daqui a pouco você vai ver, só. Kyle Busch chegou a correr com o equipamento Roush no início da carreira também, né? Quando o Puxão corria lá. Chegou, andou. Então, só um fato curioso, o Romulo Baroni vai saber bem disso, que é o torcedor da Roush. É, em 2011, quem eram os pilotos da Roush? Kyle Edwards, Matt Kenseth, David Ragan e o Greg Biffle. Só tá faltando o Biffle, né, na equipe. Pra completar O a time. galera. Não, mas beleza, Leão. Pra mim, o Stenhouse Jr. é um bom piloto. Só precisa arrumar aí. Eu não vou colocar 50-50, não. Mas vou colocar um 45-60 aí. 45% de chance. 45% do Stenhouse tá mal. E o resto, 65% aí é a Roush, que não vem muito bem das pernas aí. Bom, pessoal, as perguntas se acabaram, não tem mais perguntas para a edição número 68. Vamos agora para o entrelist para saber quem vai e quem não vai, né? Um não vai correr a corrida de Phoenix na Xfinity Series. Vai ter um aí que não vai nem participar da corrida. Vamos lá então, pessoal. Vamos dar uma olhadinha aqui no entrelist aqui. Leon, tem mais alguma observação a fazer aí ou não? Vai falando aí enquanto eu vou dar uma olhadinha na entrevista aqui. Então, na Xfinity, então, esse time 56, com o glorioso Charles Lewandowski, né? O cara que sempre tá fazendo Start and Park aí, com 20 times pequenos, vai estrear um time aqui do Tórnica Busta aqui, time estreante. Fora isso aqui, tem uma grande novidade que eu vejo aqui. Uma boa notícia, né, para os fãs da NASCAR no Brasil, aí o Paludo venceu a prova da Porsche Cup, né? O curioso é que o patrocínio da Brand Brasil, né, a Brand, que é a patrocinadora do Justin Allgaier, não sei se vocês lembram, lá em 2013, eu acho que em Chicago, 2012, 2013, em Chicago, esse patrocinador, né, a Brand, versão brasileira, né, apoiou ele na prova em Chicago. É interessante, né, ele está afastado das pistas aí. Perdeu o patrocínio, ficou de lado, né? Vamos ver ele retornando, ele que é bicampeão da categoria, né? Um cara que sabe andar muito de Porsche, né? Mostrou muita força correndo na Truck Series, né? E deixou o nome dele marcado, né, na categoria, né? É, Léo já tirou o entrelist ali, eu posso falar? Opa, já tá O uma que é? entrevista aqui já, Leão. Manda ver, Léo. Ó, vamos lá. De diferente aqui, vou falar de diferente que de destaque aqui, tá? O Rothstein vai estar no 4. O Blackcock, blá, blá, blá, blá. O Keio Conn vai estar no 14. Ele já que vem sendo comum aí, né? O Denisov, McBreeze. O Matt Kenseth vai estar no carro 20. Joe Logano vai estar no 22 nessa semana, né? O JJ ele vai estar no 28, continua aí. O Austin Dillon continua no 33, tá, pessoal? Continua aí nesse 33. O Tem duas Brandon. poles, né, na Hã? temporada, né, Léo? Ele tem Oi? duas poles, Daytona e Sim. semana passada. O Brandon Polo continua no 42, lembrando que esse cara aí vem da Arca, é um bom piloto lá na Arca lá, viu, pessoal? pode abrir o Seis olho. vitórias e 35 corridas. Pode Seis abrir o vitórias olho aqui o 35. Brandon Poole aí, que ele é muito bom esse cara aí. Bom, depois temos o Charles Lewandowski, né, que você mesmo citou aqui, né, Leão? O Jamie Dick retorna para os 55. Jeffrey Young caiu. Semana passada o Dick retornou, né? Parece que os seus apelos, né? Ele ouviu a sua voz falando que o Anher corria só pelo nome e perdeu o lugar. Perdeu o assento. E para fechar aqui de interessante aqui, o Kevin Harvick vai estar no 88. Meu amigo Elio Lima, qual as suas projeções, suas observações para a Phoenix 200 lá em Phoenix no sábado à tarde, 5 horas da tarde? É uma pista que o Eric Jones talvez seja o local onde ele tenha melhor retrospecto, né? Ele ganhou sua primeira prova na divisão da NASCAR lá, né? Venceu no ano passado pela Truck Series. É um lugar onde ele tem boas vibrações, né? Mas eu acredito que o favorito do dia seja o Kevin Harvick, né? Tem algumas vitórias nessa pista pela Xfinity, né? Nesse Xfinity Cup também, né? Bom, Leon, vamos então agora para. Você já fez a sua aposta já? Já o Harfke, Tá, Kevin Harfke. eu vou fugir um pouquinho aqui. Opa, abriu a lente de errado aqui. Eu vou fugir um pouquinho aqui. Eu vou apostar nesse final de semana. Eu vou apostar no nosso amigo Egan Smith. Beleza? Sim, não. Ó. Só para relembrar aqui, né? O ano passado, o Brad Keselowski venceu a corrida do final de ano, de novembro, e o Kyle Busch venceu a corrida de abertura do ano, né? O ano passado. Mas em 2012, 2013 só deu Kyle Busch, venceu as duas corridas. Em 2012, Joey Logano e Ollie Sadler. Em 2011, o Sam Hornish venceu. E o Kyle Busch venceu a primeira corrida também. Então, Todas assim, ó, essas provas na tá. nova configuração da pista, né, Léo? É. Não, nem todas. Começou foi em 2011 a primeira, né, eu acho. É, não, foi 2012. 2012, né? E só lembrando aqui, fazendo um retrospecto básico aqui, nesses últimos anos aí. A Chevrolet tem só uma vitória. Então eu vou postar no Egan Smith para aumentar essa vitória da Chevrolet. Elião, vamos para a Sprint Cup. A Sprint Cup. Vamos ver o que tem de diferente aqui. Kevin Harvick, Kenseth, Bennett, Bowman. Bom, de diferente, Elião, acho que não tem ninguém não, viu? Só, acho, da semana passada que eu não encontrei aqui foi o Ryan Blaney. E tem mais um carro aqui que não se inscreveu, que eu não estou identificando. Tem o Danner, Danner Berrio, né? Turner De outro Berrio. nível. Isso mesmo. Esse camarada aí vai tentar classificar o carro 66 do Jay Robson, né? É, o Brandon Gougan, né? Que É. está competindo nessa equipe também, né? Semana passada ele viu a fria que ele se meteu, né? Ou aonde Mas que ele enfim. estava entrando? O Brad Benedetto vai tentar largar pela primeira vez. Né? Duas provas ele não conseguiu classificar o carro. Que eu tô sentindo falta aqui, Léo, é só o carro 21, mas tem mais um carro que tentou se classificar na semana passada. Que não, é o 95 do Michael McDowell agora. Comparando com o Daytona, né? O Ron Hornaday que já não tinha aparecido na semana passada, acho que por causa da viagem é grande, né, para ir a Las Vegas, né, o time tem poucos recursos aí, economiza, né? Então é uma matéria muito interessante, vou até ver se eu traduzo ela e faço um post sobre a logística da RCR com toda a sua estrutura, né, da Xfinity e da Sprint Cup, né? São 24 carros, é, né, toda uma operação bem interessante. Eu vou fazer um post durante a semana, daí eu até posto no na página do podcast, beleza, Muito pessoal? interessante mesmo. Enquanto eles estão Então, mas chegando, enfim. Sim, porque é chegando uma. no final de semana, outro caminhão já está chegando na outra corrida. Então, não, Léo, e ainda mais como eles estão lá no Oeste, né? Eles, tipo, pegam no meio do caminho, né? Em Las Vegas, tipo, o caminhão vai lá, recarrega de carro, né? troca, né? Tipo, o caminhão vem, encontra eles em Las Vegas e volta. É bem interessante mesmo. Eu vou fazer o post até quinta-feira no máximo, tá lá. Mas é isso mesmo, Léo. Ó, de. Já adiantando aqui, pode falar. Pode Não, ser só o. para completar que diferente, o Jeb Burton continua no 26, no 29 o Reed Sorson, né? O Cole Whiff e o Brad Moffitt vai estar no 34, 35. O Landel Castro segue no 40. Mais para baixo aí tudo normal, tudo beleza. E o Tanner Benny Hill vai estar no 66 aí. O Di Benedetto no 83 e o Josh Oice no 98. Mas de resto aí, tudo normal aí. Elião, Quem você pode acha que não se completar. classifica, Léo? Quem Só não se classifica? Bom, esse Benny do Hill aí chute. é o primeiro, né? Barry Não Hill leva a aí é o fé nele? primeiro. É, ele é o primeiro. O Di Benedetto também não vai classificar. O carro dele não é bom. O Josh Oice também não classifica, porque o carro também não é bom. Já deu 43, já, Léo. Não vai largar 42. Enfim. Que eu acredito, o Tanner também, eu não levo fé alguma nele, né? Eu acho também que o glorioso Travis Kvyat também vai voltar para casa, né? Já vai Fontana, né? Já vai direto para É. Califórnia, né? Pode ficar lá. Eu vou dar um foto de ver para o Matt Benedetto aí, piloto favorito nosso amigo Thiago Santa Rosa, né? Entusiasta de Benedetto, né? Eu acho que o Brandon Gogan vai se dar mal também. E pela vitória, né? Eu vou apostar aqui um cara que você gosta muito, Léo. Sam Horne Jr. vai vencer a corrida lá. Ah, olha, chutou o pau da barraca mesmo, hein? Agora você foi fundo. Ó, só analisando aqui, ó, Kevin Harvick venceu as três últimas corridas em Orlando aí, ó. Orlando não, perdão. Orlando Phoenix, Phoenix. né? Avon Dale, né? Avon Dale que chama, né? É. É, tem quem eu odeio. Lá no meio do deserto lá, onde, ó, tudo acontece. Lá em Phoenix aí, o Kevin Harvick tá com uma coleção boa de vitória aí. Jimmy Johnson também tomou mais um monte. São dois pilotos aí muito regulares aí que realmente deva estar tá sobrando aí, né? Lá em Phoenix. Olha, Leon, eu vou postar, você radical igual semana passada. Eu vou postar na vitória do. Quem que eu falei mesmo? Kevin Harvick. Não, Kevin Harvick vai ganhar. Isso aí é quase certeza. Mas eu vou postar, foi uma aposta doidona, igual você fez também. Eu vou postar no Mais Truex Jr. Ele vai Sim. Sim, vencer essa Léo. bagaça aí. Dando sequência ao bom resultado dele. Então, né, Léo, acho que por hoje é isso, né? Por hoje. Tomara que semana que vem nós já tenhamos o Pedro Mugardi de volta, né? É, então, estamos torcendo para isso. Elião, mais alguma coisa aí, Elião? Só isso mesmo, né? Agradecer o Aí pessoal eu. que nos aturou até agora, né, no podcast aí, né? E vamos para Exato. edição 69, né? 68. 69, né? Não, 68. 68, né? É. E eu fiz a aposta maluca aí. Nós fizemos duas apostas malucas aí. Então é isso mesmo, né, Elião? Tem mais alguma coisa para falar? Não, não, é só isso mesmo. Hoje já Ó. deu. Só reforçando o horário aqui, pessoal. A corrida acontece no domingo à tarde, 4h30 da tarde, lá a campingworld.com 500 em Phoenix. Eu espero que seja uma boa corrida, né? Seja uma corrida excelente aí para nós aí, claro. É, como eu já disse, o histórico aqui, Chevrolet domina Phoenix, né? Kevin Harvick venceu as três últimas, depois o Kyle Edwards em 2013, o Kevin Harvick de novo em 2012. No outro ano, em 2011, o Rennie e o Jeff Gordon. Então, realmente, o Kevin Harvick aí deva dominar essa corrida aí. Mas eu estou torcendo para outro piloto vencer. Menos o Kevin Harvick e o Jimmy Johnson. Elião, mais alguma coisa? Pode encerrar, então? Só isso mesmo. Até mais, Ó. pessoal. Até semana que vem. Beleza, pessoal. Bom, os caminhos para falar com a gente você já sabe, né? No Twitter, arroba Lealguina, arroba Hélio Lima, Hélio underline Lima 42. Era 18 e mudou para 42, tá? O arroba Pedro Mugarte, arroba Big One Brasil, esses são os Twitter que você pode falar conosco, né? Adicionar aí para trocar uma ideia, bater um papo. Agora nós temos a nossa página no Facebook, a Podcast Triwide. Lá também pode postar, perguntar, o que quiser lá. Nós estamos aí sempre para ajudar vocês também, né? E tem também uma página minha, a NASCAR Home Tracks. E eu também fundei também a Back in the Day, que é uma página onde que só fala de. Só, eu, onde eu só trago fatos e fotos Leonardo, antigas, né? Oi. eu vou mandar aqui pelo chat aqui a foto do pacote da Honda da Fórmula Indy. Dá uma olhada aí e fala para os nossos ouvintes a sua opinião sobre esse novo pacote. Olha aí, foi pelo seu Vamos ver esse chat novo pacote aí. aí. Vou finalizar com chave de ouro. O que que você acha aí? Bonito. Ó, esse carro tava escondido, né? Mostrou agora há pouco. Muito Não, bonito o carro. enfim. Bonito mesmo. Enfim. Bom, vamos lá então, pessoal. E para encerrar também, temos agora o apoio do nosso amigo Lucas, né? Lá no com o Look Dog Brasil. Bom, pessoal, é isso mesmo. Para falar com a gente, você já sabe. Agora é só enviar suas perguntas, dúvidas, receita de bolo, qualquer trem aí. Só mandar para a gente que a gente vai ler no ar. Pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês, por mais uma edição, né? Edição 68. E até a próxima, pessoal.